André Cedeas, o moral de Bicoara. Avisa que a Toque 10 chegou. O repertório nós atualizando pra comer água assim, ó. Olha meu parceiro Kerlo, energia solar é com ele. Ergo solar. A culpa é da saudade que causa esse sufoco. Tá saindo pelos poros e me desmaçando aos poucos. Dói dela me esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E diz aí, você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha. GPM diz que tá banharia Sergipe. Bora meu parceiro francês, tamo junto meu irmão. A culpa é da saudade que tá causando esse sufoco. Saindo pelos poros e me desmaçando aos poucos. Dói bela me esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Vai comigo assim, ó. E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia? Você beberia ou não beberia? Você segura a batida, galera.